Seção 146 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Pecadora. Tinha no olhar cetíneo, aveludado, a chama cruel que arrasta os corações. Os seios rijos eram dois brasões, onde fulgia o símbolo do pecado. Bela, divina, o porte emoldurado no mármore sublime dos contornos. Os seios brancos, palpitantes, mornos, dançavam-lhe no colo perfumado. No entanto, esta mulher de grã beleza, moldada pela mão da natureza, tornou-se a pecadora vil. Do fado de destino fatal, presa, morria, uma noite, entre as vascas da agonia, tendo no corpo o verme do pecado. Fim do poema.